sei, você te toda abençoe, da riqueza do teu amor, bendito é, Senhor. Bendito é, Senhor, Deus estando na escuridão e passando o deserto, então, bendito é, Senhor. Cada bênção que derrama volta em louvor. Se a escuridão me envolve, te direi, Senhor. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o teu nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é o teu glorioso nome. Oh, glorioso, bendito é o Senhor. O sol brilha sobre mim na rotina do meu viver. Bendito é, Senhor. É. Bendito é, Senhor. Se a aflição marca o meu andar, mesmo em dor vou te adorar. Bendito é, Senhor. Cada bênção que derrama volta em louvor. Se a escuridão me envolve, te direi, Senhor. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o teu nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é o teu glorioso. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o teu nome, nome, nome. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o teu glorioso nome. Oh, oh, oh. Tu dás, ó Deus de amor, para ti meu coração dirá: bendito é o teu nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é o teu nome, é, bendito é o nome do Senhor, bendito é o teu glorioso nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é o teu nome, aleluia, bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome, bendito é o nome do Senhor. Say.